é nós. Qual que é? Guindaste 1, 2, 1, a voz. Qual que é? O clima da quebrada é nós. Qual que é? Não vai mostrar bicho feroz. Qual que é? Subconsciente é nós. Qual que é? Guindaste 1, 2, 1, a voz. Qual que é? O clima da quebrada é nós. Qual que é? Qual que é? Vacila pro CV. Todo mundo aqui tem proceder. Vem chegando devagar dizendo que é do meio. Os malas tá sabendo, é só rodeio. Falta atitude, não tem disposição. Pra falar real não passa de cuzão. Qual que é? Quer tirar ladrão? Esse é sem futuro, perdido, sem solução. Jogado e esquecido no mundo um bundão. Qual que é? Qual que é, ladrão? Guindaste 1, 2, 1 é a voz que relata. Sem oportunidade, ninguém é nada. Cabeça vazia, oficina do diabo. Depende de você querer sair do buraco. Subconsciente, da é Planaltina. Soré é um friburgão, pode crer, tá na fita. Na periferia sobrevive quem tem fé. Paz é pra quem quer, Joe, qual que é? Subconsciente é nós. Qual que é? Guindaste 1, 2, 1, a voz. Qual que é? O clima da quebrada é nós. Qual que é? Não vai mostrar bicho feroz. Qual que é? Subconsciente é nós. Qual que é? Guindaste 1, 2, 1, a voz. Qual que é? O clima da quebrada é nós. Qual que é? Tirando a favela, nós na fita. Atividade a milhão, só mano correria. Pilantra na travessa, ó nós atrás dos capa. Atitude de guerrilha, na cinta as quadrada. Boca de lata, fora de casa, não vem conspirar na quebrada. Porque a sequência é nossa e demorou, cai na rajada. Subconsciente é gangster, rap de bandido. Não é pra playboy, pilantra ou filho rico. É pra quem tá nas quebradas de norte a sul desse país. Pra quem carrega enxague, mesmo assim ainda é feliz. E não adianta tirar marra de opala ou caravan. Bota as roupas de mala, fala que é o bambambam. É pura charlatagem aí, aqui o sistema é sério. Se moscar vira foto, corpo no cemitério. Bandido ou mocinho, vê os homens dar de ré. Lá vem bicho feroz, tá mostrando qual que é. Subconsciente é nós. Qual que é? Guindaste 1, 2, 1, a voz. Qual que é? O clima da quebrada é nós. Qual que é? Não vai mostrar bicho feroz. Qual que é? Subconsciente é nós. Qual que é? Guindaste 1, 2, 1, a voz. Qual que é? O clima da quebrada é nós. Qual que é? Qual que é? Subconsciente, favela, perifa, pode crer. Onde as quadradas estralam, cê quer pagar pra ver. Tipo bicho feroz que na caçada vai a caça. E com maldade, sem piedade e nenhuma falha. Mas veja só porque que a vida é muito cabulosa. Negue morrendo de graça com tiros de pistola. É tititi blá blá blá que vem de lá e de cá. Só gera violência, guerra e muito sangue no ar. Guindaste 1, 2, 1 também fazendo seu papel. É nós na fita convivendo entre o inferno e o céu. Sempre ligeiro rastreando o farol da bura. Marafa, pedra e dona Ina, aqui tenda pura. Escolha um caminho, a escuridão, a luz. E lembre-se de um homem que morreu por nós na cruz. Subconsciente é nós. Qual que é? Guindaste 1, 2, 1, a voz. Qual que é? O clima da quebrada é nós. Qual que é? Não vai mostrar bicho feroz. Qual que é? Subconsciente é nós. Qual que é? Guindaste 1, 2, 1, a voz. Qual que é? O clima da quebrada é nós. Qual que é? Qual que é? Voz ativa, bandido, cochilou, cachimbo, cai. Gamba é mosca de super-herói. Planaltina, vai que vai. O crime aqui na minha quebrada é ao vivo a cores. Seja bem-vindo de dia, se aqui pula a noite. O clima aqui é pesado e vagabundo já sabe. Se pilantra vai pro saco, falou de mais um abraço. É desse jeito, cê sabe, eu vou fazer o quê? No meio da malandragem, respeito e proceder. Se é cobrado, cê sabe que não é certo, seu merda. A lei da rua é cruel, cuzão paga de comédia. Quem quer ser leãozão, o traficante, o patrão. Aí vai devagar e sai pra lá, bandidão. Pagou um pau, então chupa pilantra, fila da puta. Vira homem, não capa, aí mantém a conduta. É na trapaça, olha lá, o pivete como tá. Moleque doido, afoito, e qual que é pra bombar? Subconsciente é nós. Qual que é? Guindaste 1, 2, 1, a voz.